Vamos lá então. Tipo, vamos lá então, aí a gente começa um podcast. Oh, tô enferrujado, velho. Introduz devagar. Eu também tenho meu cabaço nessa história. Tô quase virgem de novo. Tá, eu vou explicar. A gente lê a pauta, aí todo mundo se prepara, aí eu falo, vamos começar a gravar, e aí quem vai fazer seu host do programa começa a falar, entendeu? E quem vai ser o host do programa? É, essa era a pergunta. Vai ser o Romenick. Ah, vai ser o Romenick. Mas o Romenick não pode ser o host, cara. O host tem que ser um bosta, que não manja do assunto. Então vai, Alex. Eu? Ok, então vamos começar. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vou arranjar o que fazer da vida, né? Salve, salve, simpatia! Começando mais um podcast do Guareva. Estamos nessa noite aqui com Zenon. Nunca faço um piquenique na Alameda dos Anjos. E com Alex Matos. Presente, senhor. E eu, Romenick. Começamos o podcast número sei lá quanto. Sei. E Roger. Eu sei quanto? 115, rapaz. 115? Maravilha. 115? Vem, eu perdi um 100, cara. Então começamos o podcast 115, e é sobre Tokusatsu. Alguém manja o que é Tokusatsu aí? Não, cara, o que que é Tokusatsu? Tokusatsu é basicamente a mesma coisa que Super Sentai, e é também aqueles heróis japoneses, do Bip ou sozinhos, tipo Jaspion, Power Rangers. É, Super Sentai aqui em Campinas é bem comum, hein? É, tipo, Super Sentai na... Ei, Super Sentai aqui, conta como é que foi sua experiência, filhão. Não dá, papai. Essa palavra Tokusatsu, ela tem alguma tradução para o nosso português? Cara, Tokusatsu é uma abreviação de uma expressão em japonesa que é Tokushu Satsuei, que significa filme de efeitos especiais. Mas peraí, a abreviação é mais comprida que o nome? Não. A abreviação é Tokushu Satsuei. Mano, sério, parou. É japonês, é foda. Não, é lógico, porque só japonês mesmo pra ter uma abreviação de 9 letras, né? Por aí, mano, é japonês, não discute com o japonês, cacete! Exato. E Tokusatsu? Tokusatsu é qualquer filme que tenha efeitos especiais. Ou era, né, antigamente. Tipo, Godzilla é Tokusatsu, como é que é o nome? Sim. Esse troço que falou aí. Sim, Godzilla era considerado Tokusatsu, o Ultraman era Tokusatsu, Spectraman, qualquer coisa que fosse... Nationar Okido era isso aí? Sim, também, era considerado. Hoje em dia o Tokusatsu engloba mais os seriados japoneses de herói, né? Hoje em dia virou um sistema pra gênero de herói. Filmes de herói, não só filmes de efeitos especiais. Efeito especial que você fala é quando o cara leva uma espadada no peito, em vez de sangrar, sai faísca? Sai faísca, explode, o cara leva uma espadada, dá duas voltas, cai de costas aí, como explode. Isso é efeito especial, cara, acredite. Maquete, jogo de espelho, isso é efeito especial. Tinha um, como que era o nome daquele que era um, tipo um gato, um gigante, cara? Ah, você tá falando... Lion Man, a dádiva dos ninjas. É muito ruim aqui lá, velho. Lion Man, ele é muito clássico. Tem umas curiosidades sobre o Lion Man, a gente pode comentar depois. Geralmente, os heróis de Tokusatsu, eles eram aqueles... geralmente era um grupo, né? Aham. Uhum. Não, a parte do grupo, a gente tem que pegar pra entender as variações de Tokusatsu, né? O que a gente conhece assim, como grupo, que é o mais, eu acho que é o mais tradicional, ou que mais assimila com Tokusatsu, é o Super Sentai, que é a equipe de 3 a 5 guerreiros, né? E onde cada um tem uma cor definida, armas individuais, de acordo com a sua cor, e geralmente o líder é o vermelho. É a formação clássica do Tokusatsu. E a mulher não tem peito. porque às vezes é o cara, né? É, então. Eu tenho uma dúvida. Por que que japonês traça tara com monstro gigante, cara? Todo episódio tem que acontecer uma treta lá e o monstro fica gigante. Pra que isso? É, pra você conseguir chamar o Mecha, né, que é o seu robô gigante, e se fazer mais brinquedo. Mas por que que ele já não fica gigante logo assim que aparece? Ele precisa lutar, apanhar e depois ficar gigante? Cara, o recurso de crescer um monstro é meio que... seria o último recurso mesmo. Teoricamente, implica em gastar mais energia pra crescer um monstro, mas... A verdade é que é pra vender robô, bonequinho do robô gigante. Por isso que você tem um monstro pequeno que você vende dos 5 Rangers ou 5 guerreiros, com as arminhas e mais veículos e tal, e depois você vende o bonequinho do robô gigante, cara. Capitalismo. Então essa bagaça é só merchan gigante, só isso. Sim. Pô, mas eu curti o Giodai, cara. Giodai era mó da hora, mano. O cara tinha um zóio na boca, velho. Mó da hora, mano. Imite o Giodai, pra quem não lembra. Giodai! Bem, o Giodai, se não me engano, era do Changeman, não era? É Changeman, mano. A primeira vez que eu escutei, que eu vi um episódio do Changeman, eu tava zapeando na rádio do carro do meu pai, né? Sabe como é que é pobre, né? Nunca vi o carro, tinha aquele Corcelzinho 2, manja? Novidade da época. Aí zapeando assim no rádio, assim, pá. Aí vi os caras gritando, né? Aí eu acho que era o episódio de uma bolinha lá que falava, manja? Aí eles começaram a falar um monte de merda, nem de bosta nenhuma. Eu fiquei procurando e descobri que eu peguei uma televisão no rádio, que era Manchete. Aí depois, no outro dia, com muito bombril, eu consegui pegar a Manchete em casa, manja, num dia que não tava chovendo, e assisti o primeiro episódio. Velho, não entendi bosta nenhuma, achei mó bacana, cara, sabe? O episódio consistia assim, ó. Tinha uns carinha com roupinha de viado, manja, certo? Umas minas com os dentes tortos. Aí eles iam nos baratos, assim, muito louco. Aí apareciam uns bichinhos que não sabiam lutar porra nenhuma, que ficavam só mexendo no fundo. Aí eles desciam o cacete nos caras. Aí aparecia um cara com uma roupa de borracha. Aí eles matavam essa coisa com roupa de borracha, com uma arma gigantona colorida, um arco-íris viadinho. Aí chegava esse Giodai aí, mano, falava umas merda lá, jogava um raio nos pedaços do cara, o bicho não crescia, aí ele chamava o robôzão e descia o sarrafo no robôzão e acabava o episódio. Pô, era legal, velho, curtia. O Changeman eu assistia também, mas era... ele veio bem antes do Power Rangers, né? Sim. Não é bem antes, não. No Brasil. É. Acho que Power Rangers é um pedaço de cada Super Sentai que tinha, não é isso, Romenick? Cara, não sei pra te falar a verdade. Então eu falo, mas que cacete, o cara me chama de podcast, não manda porra nenhuma. O Power Ranger é o seguinte, uma refilmagem dos americanos, que o americano viu essa porra que tinha lá no Japão, e eles quiseram fazer os Power Rangers. Então o que eles pegaram episódios antigos do Super Sentai e picotaram e fizeram os Power Rangers, manja, com cenas dos Japoronga. Tanto que você pode perceber, assim, quando um Power Ranger que é mulher, que tem peitão, por exemplo, manja... Nenhuma delas Ranger. Tinha, cara. Não, tinha uma mina lá que tinha peitão, tinha uma gostosinha lá. Que é, inclusive, a atorzinha mais famosa que se deu bem até agora. Atorzinha, então, o feminino de ator é uma atorzinha. Então, ela tinha peitão, pau. Aí quando se transformava, virava um cara reto, mano. Reto, sabe? Não tinha peito nenhum. E tinha maior jeitão de macho, saca? Por quê? Porque era uma eles cortavam pedaço dos episódios que passavam, entendeu? Sim. Nesse sentido, você tá certo. Se você pegar o Power Rangers, dá pra perceber muito bem o que o Alex falou. Quando tem a batalha que é sempre na pedreira da Toei. É aquela pedreira clássica que onde todo mundo fez uma batalha ali. Kamen Rider, Changeman, Flashman, o Jaspion, qualquer um. Todo mundo lutou dentro daquela pedreira. E a pedreira da Toei fica no Japão, né? A conhecida pedreira da Toei fica no Japão. E aí você tinha na Power Rangers lutando em Beverly Hills. Aparecia o monstro, corta a cena e os caras estão na pedreira da Toei. Mas você tá gravando em Beverly Hills? Nada mais... seria mais lógico, né? Se o seriado fosse feito lá, as cenas de luta fossem feitas nos Estados Unidos, que utilizassem locações dos Estados Unidos, não do Japão. Não, era bacana porque é o seguinte, quando ele se transformava, até o cenário de fundo mudava, mas os caras assim estavam num enorme jardim pra enfrentar um monstro, né? Aí, de repente, eles estão se transformando e estão num parque de diversão com montanha gigante. Eu ficava pensando, mas que porra, mano? O mundo inteiro se transforma quando os caras se transformam também, mano? meio que isso mesmo. Eu não tinha capacidade cerebral pra identificar essas coisas na época. Se eu assistir hoje, também não vou conseguir identificar muita diferença. Mas os tipos, por exemplo, você falou do Super Sentai, que são os grupos coloridos lá, né? Isso. Vamos só citar alguns nomes. A gente tem o Google Five, Changeman, Flashman, Maskman, Peraí, fazer um comentário. Google Five era uma bosta, velho. Era um bando de negro colorido que usava um lencinho ainda, cara, sabe? E, mano, não era muito bicho aquilo, velho. Agora o Flashman eu curtia, cara. O Flashman tem uma história bacana. Tanto que eles se fodem no final, velho. Isso não é spoiler. Tem demais de Flash, mas tinha umas histórias bem bacanas. Não, o Flashman no final eles têm que sair do planeta porque eles pegaram um vírus muito louco e tá todo mundo indo pro saco, cara. Era muito legal, velho. O Flashman eu curtia. Sim. É a característica de história japonesa de não, às vezes não ter final feliz, mesmo que seja pra criança, né? Ó, o outro não... que não tem final feliz é aquele Black Kamen Rider lá. O Black Kamen Rider. Black Kamen Rider. Que ele acontece, no episódio, no penúltimo episódio ele morre. Ele morre? Ele morre. O último episódio eu não sei porque a manchete, aquela filha da puta, não passou até hoje. Nem vai passar. Ah, que desgraçada, viu? Mas o que que acontece com ele? Eu não sei, não passou o último episódio aqui no Brasil, cacete. Ah, mas você falou que ele morre no penúltimo. Ele morre no penúltimo. O irmão dele mata ele no penúltimo. E aí, sei lá, eu só imagino que deve ser um final não muito feliz, né? O cara já tava morto. Se eu não me engano, ele renasce pra dar a continuidade, que seria o Kamen Rider Black RX, né? E é com o mesmo ator, tudo. Então... O Kamen Rider realmente morre pra virar o RX, a versão RX dele. Ah, é verdade, tem várias versões do Black Kamen Rider, né? É. Tem um agora que ele é um mago, né? Eu vi esses dias aí no site de anime, manja. Isso. E ele parece que ele... Eu não assisti não, porque deve ser porcaria pra caralho, mas olha lá. Ele parece que agora é a versão mágica dele. Ele se transforma num monte de tipo de Black Kamen Rider, um mais coloridinho e mais bicho que o outro. Bem, já que a gente tá falando de Kamen Rider, a gente pode citar o segundo gênero, que é Kamen Rider. Kamen Rider fez um sucesso tão grande em mangá e depois foi adaptado na televisão, que ele virou um gênero de tokusatsu, né? Tem família, assim, tipo do Ultra lá, do Ultraman? É meio que exatamente isso. Tá ótimo. Eu ia falar que era meio que isso, depois eu mudei que era exatamente isso. A família Kamen Rider, ela conta lá com o Kamen Rider, o primeiro, que também usava lenço no pescoço. O Kamen Rider fazia sentido, porque ele é o motoqueiro mascarado. Então, naquela época, o Kamen Rider foi criado em 79. E foi pra televisão em 71. Então, o conceito lá de motoqueiro era todo um conceito, digamos, romântico, né? Era um motoqueiro mascarado, que era o conceito do Kamen Rider. Um besouro mascarado. É, a partir do besouro, ele... Eu não lembro a história, mas... Ele se transforma no besouro, que é a forma dele. E tinha um lenço, né? Era style até, que gerou o Kamen Rider. O visual dele lembra de um próximo que a gente pode comentar, que é o Metal Hero. A gente fala na sequência pra poder fazer as comparações, o... Metal quem? Metal Hero, o herói de metal. Então... Jura? Meu objetivo é a conquista! Vocês lembram do Giban, que era tipo um Robocop, assim, manja? Sim. Eu achava mó legal, que era assim, o cara começava a andar, mó lentão. Aí apareceu um inimigo, mano, o cara virava um Flash pra lutar, mano, ele jogava uns cangueitão muito louco, assim. Cara, o cara ficava mó rapidão, velho. Giban, o exemplo de Metal Hero. Eu assistia bastante o Ninja Jiraiya também, cara. Ô, Jiraiya, eu acho que o nome do personagem era Torra, não é? Oi, Guia. É. Fica adiando uma coisa de 20 anos atrás, ou mais, né? Então, você me perguntou do Kamen Rider. Rider, família Kamen Rider. Nasceu com o Kamen Rider, que é o primeiro que estourou. E de sucesso a gente pode falar o Kamen Rider. O Black Kamen Rider, Kamen Rider Black RX, foi o único caso que eu me lembro de sequência na família Kamen Rider. Foi quase, não podemos dizer que foi duas temporadas. E se você pega a cena do que a moto do Kamen Rider morre, cara, é tocante aquilo. Você ficou tocado pela morte da moto. Cara, a moto do cara era inteligente. Ela cotiza. Como o Black Kamen Rider renasce, como o Kamen Rider X, a moto também renasce. E aí a gente tem o Kamen Rider Kiva, que é um dos últimos, que era, não era só o poder do besouro, né? Tinha dragão, tinha morcego, tinha uma putaria, altas putarias, mano. Aí depois começou a ficar uma bosta, né? É, começou a virar uma merda. Não, porque o Black Kamen Rider era bacana. Oh, na minha geração, velho, era o maior sucesso. Eu tinha um louquinho aqui na rua, mano, que ele dava aquele... Como é que era o nome do golpe? É golpe louva-a-Deus, manja. Ele curtia aquele negócio, não, golpe louva-a-Deus. Aí uma vez ele deu um golpe louva-a-Deus no busão que passava na minha rua aqui, rapaz. Quebrou a perna em três lugares diferentes. Eu tinha umas brincadeiras meio autistas, assim, também. Enquanto eu tava assistindo a série, eu meio que interagia de frente pra TV, manja. Então, tipo, quando o Jiraiya, ou sei lá quem, ou o Jaspion, tava combatendo os inimigos, que eles sempre tem os inimigos clássicos, tipo, os Busha, né? Que manda de... vai de gangue em cima dos negros. E eu fingia que eu tava lutando junto com ele, era tipo sidekick do personagem, entendeu? Pegava os Busha que ele não conseguia pegar. É. E aí, o restinho, né? É, e aí tinha uma tampa, tinha a tampa de lixo do banheiro, cara, que servia certinho de capacete pra mim na época. Porra, do bueiro com capacete, velho. Eu imagino aquele bagulho tudo cheio de pelo, manja. Aquele bagulho nojentão, até com perninha de barata pendurada e você botando o bagulho na cabeça, velho. E correndo em volta da casa falando que eu ia ajudar o Jiraiya. Aliás, esses inimigos, assim, eu lembro mais claramente, assim, dos Power Rangers, os bonecos de massa, né? É, os bonecos de massa. Só morri quando você acertava o Z de Lord Zod. De Zenon. Falando nisso, cara, eu só descobri que o grupo era coloridinho depois que eu vi numa revista, cara. Minha televisão era preto e branco, velho. Inclusive, aquele general... Como que era? O Zod? Pô, ele tinha o crânio aberto, cara. O cérebro dele era exposto, era um bagulho escroto. Não era a musculatura dele toda exposta? Ele tinha um exoesqueleto. O negócio é assim mesmo. Vocês estão falando de Power Ranger, né? Isso. A gente voltou pra... Pessoas estão falando de Change, alguma coisa mais clássica. Power Ranger não, mano. Power Ranger é uma concha de retalho, como a gente já falou. Pô, eu se amarrava. Cara, isso de Power Ranger lembra a história de um amigo meu, de verdade. E o irmão dele fica assim, nossa, esse Ranger amarelo tem um pacotão. É um cara, depois a gente descobriu que era um cara, meu. Tudo bem, teve alguém do blog, eu não lembro quem que é, que gostava de um dos Hanson, né? Que tinha mó tesão pelo cara. Achava que era uma mina. Quem? Da onde? Lembra os Hanson? Não tinham os carinha cabeludo lá? Tá, mas quem que era fã? Não lembro quem que era, velho. Não lembro quem que era. Eu sei que é de vocês aí. Deve ser você, Alex. Logo eu. Meu objetivo é a conquista! Mas então, aí tem aqueles grupos, tem os grupos que são grupos. Que andam em grupos. E tem os caras que são sozinhos. Esses sozinhos, eles são chamados, e eles têm um nome próprio, assim? Sim, então. Forever Alone. Tá com a musiquinha do Hulk agora, né? O Lone mesmo. Esse gênero que você falou, que começa aí com Jiraiya, Jiman, etc., é o chamado Metal Hero, que estava, né, já mencionei algumas vezes. A ideia do Metal Hero é um jovem que usa uma armadura de última geração, né, para combater os inimigos. Então, todo mundo que usa, todos esses caras que usavam armaduras, que envolvia tecnologia, não um misticismo aí, porque ele era escolhido, é chamado de Metal Hero. Que aí você tem o Charivan, Shider, Jaspion, Sylvan, Metalder, Jirai. Ah, o Metal Hero, então, é tipo um gênero. É um gênero. O Inspector, o Brain e o Giban. Pô, o Jaspion é muito foda, cara. Eu curtia pra caralho, mano. Cara, a Anri é mó gostosa, mano. Não, tinha uma tara naquela mulher, velho. Pivetinho, já na puberdade, eu olhava pra aquilo lá e falava assim, chucho cacete, mano. É Mia o nome dela? Oi? A robô do Jaspion. Então, aquela mesmo lá, cara. É, então, até hoje eu tenho tara por boneca inflável por causa dela, velho. Que isso? Imagina, você tem que ver umas bonecas infláveis da China, velho. É real, cara. É que nem mulher, enche o saco e pede o cartão de crédito pra você. Meu objetivo é a conquista! Só aproveitando o gancho que o Alex levantou, que ele falou que Jiraiya, o Jaspion é muito legal. Eu concordo com ele, Jaspion é muito, muito legal. Só que foi o que menos fez sucesso no Japão, curiosamente. O Jaspion, que o nome era pra ser uma junção de Justice Champion. Na verdade, ele teve Jaspion. O campeão da justiça. É. Sensacional, cara. Aí que veio o nome dele. E os japoneses odiaram o Jaspion. Ele fez pouquíssimo sucesso lá. Porra, mano, mas aqui estourou bastante, né? Porque eu lembro quando eu tava quase namorando com uma pessoa aí, e ela me forçava a entrar numa convenção de japoronga aí, manjo. Eu passava mó vergonha, mas tudo bem, não veio ao caso. Sei lá, no Instituto Nimpo Brasil? Então. É, naquele troço lá mesmo. Então, aí se pá mesmo, apareciam uns atorzão lá, e apareceu uma vez o cara que fez o Jaspion lá, mano. Mó gordão, mano, mó gente boa, cara. E parece que o cara só fez sucesso aqui mesmo, que nem o Romanique falou, velho. ligado? E aqui foi uma febre dos infernos, cara. Todo mundo conhecia o Jaspion e tal. E diz que na época que tava passando aqui, que tava estourando, o cara já tava mais velho, manja. Ele fez aquilo lá na década de 70, 80, não sei. Aqui passou na década de quê? Finalzinho dos anos 80, não foi isso? Final dos anos 80, começo dos 90. Foi alguma coisa assim mesmo. Eu acho que tinha feito uns 10 anos. Eu tô falando bosta aqui, tá? Não pesquisei merda nenhuma, mas... acho que tinha passado uns 10 anos que tinha passado no Japão, né? E tava passando aqui. E eu lembro de um, só que aí já entra no gênero do Super Sentai, que são os grupos, ó, tô aprendendo já. Você lembra do Esquadrão Inspector? Esse é legal, você falou que o Inspector entra em Sentai, e na verdade ele é Metal Hero. É, ele entra nesse gênero. Não é Metal Hero que você não falou, Zé Ruela, que era só a gente sozinha? É, agora eu já tô confundindo já. Na verdade, no Inspector você só tinha um cara. Ah, é verdade, é só um que era humano, os outros dois eram robôs, né? Isso, a mesma coisa pro Soul Brain. O amarelo que tinha roda no peito e o verdinho que tinha asa, retrátil, eles eram robôs. E o vermelho, era um humano. Agora, eu não lembro se isso é Inspector ou Soul Brain, cara. Eu lembro que no Inspector o cara se transformava dentro do carro, lembra? Cybercops pode entrar no Metal Hero, mas ele entra até em outra categoria também, que é já aborda. O Jaspion, ele é basicamente, ele deu tão errado que no final dos anos 90, lá pra 97, que foi o final, acho que foi o final de Jaspion, ele meio que encerra essa onda de Metal Hero. E tão ruim que ele foi, o pessoal abandonou o gênero. Porra, mano, tô ficando triste aqui agora, velho. Pô, o Jasper era mó da hora, mano. Pô, Satangos, que tinha o poder de enfurecer os seres e deixá-los incontroláveis. Mano, puta frase da hora, velho. E ninguém curtia. E aquele lance do Biblecanta acabando, Biblecanta acabando, Biblecanta acabando. Pô, aquilo era legal pra caralho, velho. Ele vem catacarante. Pra poder estimar. O Satangos, nem preciso dizer que o visual do Satangos é baseado no Darth Vader, né? Você pega a foto do Satangos e do Vader, cara, não tem nem como negar essa influência do... Mas o Vader é uma biquinha. E o Spectre Man, ele entra em que gênero? Spectre Man? É, do Dr. Gore lá. Meu objetivo é a conquista. Dr. Gore e Spectre Man, ele entra na categoria de... de whatever, né? Porque eu tô vendo aqui. É, eu tô procurando aqui, cara. O National Kid também. O National Kid foi o primeiro, não foi não? É, se não me engano, o National Kid é o primeiro. Feito pela Toei. Henshin Hero, se não me engano. É um gênero Henshin que... é transformação, não é isso? Exatamente. Ah, são os caras que se transformam em outro ser, é isso? É, meio que isso, cara. Qualquer coisa que não se encaixa lá no Metal Gear, no... Sentai, e nem Kamen Rider, e nem Ultraman, que é um gênero separado também, acaba virando Henshin Hero. O Lion Man, que a gente falou logo no comecinho, ele é um Henshin Hero, porque ele é um cara que se transforma num leão. E a curiosidade que eu tinha dito lá do Lion Man, que a gente comentou aí, passou em branco, era que o Lion Man, ele virou um personagem de WWE, né, no Japão. Ah, é? Que isso? Sim, sim. Tem o Lion Man no WWE japonês. Modeste vai melar as cuecas agora. Literalmente, ele não foi fazer aquele bagulho no rabo lá. Fazer endoscopia, é, por cima. Então, o Spectre Man do Henshin Hero, o grande mote é a transformação, né? Aí você tem o National Kid, um dos primeiros Tokusatsu, o Lion Man, Machine Man, Patrine, que acho que é um dos poucos que eu lembro que a mulher é o personagem principal do Tokusatsu. Você tem o Cybercops, que o Alex pensou que ia ser Metal Hero, que também, na minha opinião, eu acho que também caberia Cybercops como Metal Hero, mas define-se como Henshin Hero. É, mas Cybercops era bacana, cara. Os caras tinham umas ideias muito bem sacadas, manja. Espalhava arma pela cidade inteira, manja. Tinha um sistema de comunicação muito foda, tinha um sistema de apoio. Pô, aquilo era bem, bem feitinho, cara. Sim. Cara, no caso do Spectre Man, os caras tinham que dar um prêmio pra esse japonês designer que falou assim, não, o vilão vai ser um macaco de peruca loira, cara. Peraí, mas você tem que ver uma coisa também. E ele tinha, o Dr. Gore ainda tinha aquele colarzão de rapper americano, hein? Grandão, manjo. Sim. Só botava um cifrão de diamante, né? E tinha o Caras também, que era um macaco que ficava pulando e não fazia bosta nenhuma. É, você tá ligado que... Quando tava passando isso na televisão, né? Eu e meus colegas, a gente imitava os macacos lá, né? Então, o que que acontecia? Um cara dublava, beleza? E o outro falava. Então, eu, por exemplo, mexia a boca e o cara ficava dublando. Cara, era muito, muito gratificante fazer isso, cara. Porque se você lembrar do episódio, a dublagem era horrível, manja. O cara falava, abria a boca 3 vezes e a frase tinha 4 ou 5 palavras, manja, que o cara não abriu a boca pra falar. Nossa, cara, era muito legal. Era muito descontinuada a dublagem, cara. O cara ficava mexendo na boca e não tinha nem som. Aí depois ele falava, oi. O Spectrum Man era só uma imitação, né? Do Ultraman. Do Ultra Seven, os caras do Ultra lá. É, a família Ultra, né? Que é o clássico absoluta, entendeu? Que lá é o Ultraman, não é isso? Sim, a família Ultra virou um gênero também de Tokusatsu porque eles fizeram muito sucesso. E a história de Ultraman é a família de guerreiros que vivem numa nebulosa chamada M78. Deixa eu só interromper um pouquinho. Eles vivem numa nebulosa chamada M78, é isso? Isso, isso. Então o cara fala assim, olá, terráqueo, eu sou um M78 ano, é isso? Não há dúvida, é um idiota. Basicamente. não fala de onde da nebulosa eles vivem. Mas a nebulosa M78 é bem clássica, entendeu? Da família Ultra. É uma marca registrada, você pode falar assim. E aí eles são incorporados, né, em algum terráqueo, né? Então, na verdade... É verdade, eles faziam o Zirigidum, entrava no corpo do caboclo e... Exatamente. É um espírito baixado lá na roda de capoeira. E aí eles aumentam de tamanho. Ficam de aí aparecia o monstro, o cara ficava bitelão, ia lá e descia o sarrafo, né? Aham. Se você... Eu acho que do lado de Jaspion... E o Ultraman é sinônimo desse gênero, né? De tokusatsu e heróis japoneses, né? No geral. Brasil, pelo menos é. No Brasil, cara... Sim, pra gente, exatamente. É, eu lembro que eu era pivetinho, mas esse era pivetinho mesmo, tinha uns 4, 5 anos, assim. Eu lembro de tudo porque eu sou foda. Mas, cara, eu tinha o maior medo dos monstros, velho. Aí o que eu fazia? Eu chamava minha mãe pra ficar comigo e ficava debaixo da cama assistindo o episódio, entendeu? Mas eu tinha o maior medo. Minha mãe tinha que estar junto, senão eu não assistia nem fodendo. Das séries do Ultra que a gente teve aqui foi o Ultraman, Ultra Seven, Regresso de Ultraman, Ultraman Tiga e Ultra Q. É tipo sexta-feira 13, né? Não tem parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e assim vai, né? Sim, mas Ultraman, acho que do lado do Kamen Rider é uma das poucas séries que continua até hoje. Ah, tem até hoje? Sim, Ultraman roda até hoje. Já teve algum filme não muito tempo atrás, cara. Uma longa-metragem do Ultra Seven, do Ultraman. Nebulosa tem bastante habitante, hein? É, cara. E tem bastante monstro pra sentar o rei, né? Caramba. Eu fico impressionado de ver que os monstros só atacam o Japão e Nova York, velho. E especialmente a Alameda dos Anjos. É um imã, cara. O último que invadiu o planeta. Ah, Japão ou Nova York? Ah, joga no dado, né? Joga dado e tira na sorte. Não é na sorte, não. Se você for um monstro gigante, ataque o Japão. Se você for um monstro que quer devorar um planeta, vai pra Nova York. Você que citou aí a Alameda dos Anjos, você viu um episódio dos Power Rangers que todos os Power Rangers vermelhos aparecem? Vi, mas isso aí já é mais, tipo, não chegou a passar na Globo, né? Passou mais no canal fechado. É, tem que ser o canal fechado ou o YouTube. Você tá ligado que o cara, o ator que fazia o Ranger Verde lá e o que fazia o Ranger Vermelho, eles têm mó treta os dois, né? Não, não sabia. É, porque o cara que fez o Ranger Verde, ele era... Depois, nas próximas temporadas, ele se tornou o Ranger Vermelho também. E aí ele falou que era o Ranger que mais sabia lutar. E aí o que era o Ranger Vermelho, o Jason lá, na temporada que passava na Globo, ficou todo mordidinho. E aí o cara que fazia o Ranger, o Tommy, né, que era o Ranger Verde, ele chamou o cara pra uma porrada no octógono, porque agora ele é lutador de MMA, né? Uhum. E aí o cara arregou. Não teve um que fez filme pornô gay, alguma coisa assim? É, ele assumiu que era gay, foi o Biz, o Ranger Azul. A japonesinha que tinha no Power Ranger bateu os bicos da chuteira, né? Chinesa, ela morreu. Não, morreu, é japonês, chinês, tudo é mesmo. A Kimberly, que era aquela que era a Rosa, ela ainda foi. Ela fez algumas participações em filmes, assim, ela continua a carreira de atriz dela lá. Então, é essa que eu falei que tinha peito. Uhum. E o vermelho, esse Jason aí, ele virou bombeiro. Porque o Ranger Verde, que depois virou branco e vermelho, né? É o Jason David Frank, que é o lutador de MMA que ele não já. Isso, ele virou lutador de MMA e é um lutador, um bom lutador, cara. Ele tá invicto. É, né? Sim. O nome dele era Tony, né? Na série. E tinha uns mullet muito ridículo, cara. Eu lembro da música que tinha pra chamar o bichão dele lá, aquele pam, pam, pam, pararam, né? É, ele tinha uma. flauta, né? Um negócio assim? Não, a espada dele falava, o cabo da espada dele era o Saba. Um negócio assim. Era uma adaga, ocarina. Ele era o Ranger verde, depois ele se tornou branco e depois ele virou mais pra frente, ele foi um Ranger vermelho. Aí depois teve umas partes de tipo de Power Ranger, né, que eles, como a gente tava falando lá, eles se aproveitaram dos episódios filmados lá no Japão, né, eles cortaram e colocaram ali. Então teve Power Ranger no espaço, Power Ranger viagem no tempo, Power Ranger e os ursinhos carinhosos no Menage à Trois, sei lá, velho, teve Power Ranger pra caralho. Tem, até hoje tem, ó, Tempestade Ninja, Power Ranger Samurai, não sei o quê. Exatamente. Verdade. Eu quero ver um dia que eles vão lançar Power Ranger cangaceiro, mano. Mas não mexe comigo não, que eu vou dar um canga-leitão no C. Eles formam, juntos eles formam um lampião gigante. É legal também, já que eu falei do episódio do... todos os Rangers vermelhos aparecem, o episódio que todos os Kamen Riders aparecem também é bem bacana. Se você procurar no YouTube, é bem legal, cara. Ver todos os Kamen Riders lutando junto. Eu acho que eu vi uma parada dessa aí também que minha cabeça explodiu quando eu descobri que aí não tinha só um. Como assim? Quantos mais eu vou ter que assistir agora pra entender essa merda? Cara, eu sou muito fã de Kamen Rider. Eu sei até qual que é o modelo da moto que eles usaram pra fazer a Battle Hopper. Qual que é o modelo da moto que eles usaram? É uma Suzuki... Cara, eu tenho anotado, mas é uma Suzuki... Eu tenho anotado, não. Fã de merda. É uma Suzuki... É uma moto, tem duas rodas. É uma Suzuki, cara, eu já fiz muito de lembrar. Não dá tempo Suzuki. De procurar no Google, que vergonha! Pegou de calça curta, hein? Não, tá aqui, cara. Não, tá aqui na minha cabeça, só que eu não sei. Deixa, o Google tem outro nome agora, chama só cabeça. Toca o bar. Se fudeu. Certo. Que eu curtia pra caralho também era o Ninja Jiraiya, cara. Ninja Jiraiya, era mó show, cara. O Torra lá descia a espada em todo mundo, mano. Era mó da hora. É de ninja mesmo, não tinha nada, né, Otinha? Tinha, não. Tinha, cara, porque ele pegava aquelas garrinhas de garra de tigre pra lutar. Isso, espia prédio pro meu Batman, assim, manjo. Exatamente. Batman dos anos 60 que eu tô falando, tá? Eu lembro de muita pouca coisa disso aí. Claro, tu é um pivete, que recém saiu das fraldas, pô. Pois é, não sei o que eu tô fazendo aqui. Você tá aqui pra discutir Power Ranger, a única lembrança que você tem. É o único. Sabia até o nome da espadinha falante do Ranger lá. Você era o maior fã de Power Ranger, né? Eu tinha uns 6 anos de idade, um amiguinho da escola veio falar que tinham lançado um Megazord de tamanho natural, velho. Eu acreditei, cara, que maluco. Possibilidade de sair pela cidade com um Megazord gigantesco. Mano, ia causar um congestionamento da porra, hein? Cara, eu pirava não nos Megazords, mas no gigante guerreiro da Alien. Que não abria a mão nunca! Puta, era muito louco. Era fácil ganhar dele no Joaquim Pô. Cara, teve um episódio que eu delirei, porque ele abriu a mão pra poder pegar no... Não lembro o que. Manjo, aquilo lá, falei, nossa, ele abre a mão, que da hora, mano. E pior de tudo, que o cara pilotava ele com duas alavancas. Falei, puta, mano, como é que ele controla o robô inteiro com duas alavanquinhas, cara? Era só pra frente e pra trás, o cara já dava um golpe, manjo. Parecia aqueles videogames sem botão antigo, saca? É que nem da poder no Mortal Kombat, é pra frente e pra trás. É, mas ele controlava o robô inteiro, só nisso, só em duas alavanquinhas, cara. A gente controlava o Frog só com uma alavanca e um botão no Atari? É, isso é verdade. E mal, hein? Controlava mal. Meu objetivo é a conquista! Cara, e nessa época da Manchete, velho, sei lá, tinha o Nacional... Passava o Nacional Kid antes, né? E passava o Ultraman em algum canal que eu não tenho a mínima ideia qual seja, mas o que estourou no Brasil mesmo foi essa porra do Changeman, foi o Jaspion, né? Nessa fase total aí. Depois eu acho que a Bandeirantes começou a lançar o Google Five e... Exato. O cara lá que se transformava em moto lá, sei lá como é que é o nome do desgraçado. Você lembra disso? O cara se transformava em moto? É, é um corno lá, ele tinha uma roupa, parecia um robozão muito louco lá, né? E se transformava em moto. Velho, não me pergunta, cara, eu era pivete pra desgraça. Não vou lembrar. Transformers, cara. Não era, mano. Era Japoronga dos Arrasgada mesmo. Esse eu não lembro também. Ele tinha uma roda no peito. Você tinha uma roda no peito, é do Inspector. Esse é o Inspector, ele não se transformava em moto. Nossa, vocês lembram dos guerreiros tatuados de Beverly Hills? No, God! No, God, please, no! No! No! Não, não, pelo amor de Deus, eu tinha esquecido essa bosta. Vai se fuder, velho. Ah, porra, mano. Você nunca viu isso? Agora você fala o nome inteiro. Agora você fala o nome inteiro dos caras, velho. Vai? Jovem Guerreiros Tatuados Mutantes de Beverly Hills. Alguma coisa assim, procurando no Google. Eles faziam sempre a mesma cena, cara, que era abrir aquele espacato, aí alguém soltava um raio. Aí ele abria o espacato, alguém soltava um raio. Mano, era muito ruim aquela porra, velho. E tudo errado, né? Os caras usavam shortinho e as meninas usavam calça. É, velho. Engraçado dos anos 90. Passava no SBT essa porra. Eu queria fazer só um adendo antes de terminar o podcast. Falar da pedreira da Toei. Pedreira, mano? É, a pedreira é o lugar mais clássico de batalha lá, então. Ah, antes disso, deixa eu só falar o nome completo da série em inglês é Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Olha só. Tinha alien no meio. Tinha alien. Muito ruim. Fala aí da pedreira da Toei. Era uma pedreira? Ah, vá, é mesmo? Eu tava esperando isso. Onde o pessoal ia pra gravar, porque tinha, você sempre fazia aquela cena de explosão, que eu, como o Alex disse, que levava uma espadada no peito, sai girando, cai de costas e explode, né? Você nunca sangra. Não, não, é que nem explicar. RPG antigo, né? Carinha explode. É, exatamente. Você podia lá, eles nem alugavam, o cara lá, o Kato, acho que o nome dele é Kato, ele emprestava, ele deixava os caras lá de graça e rodava 5, 6 episódios e de boa. A pedreira, que foi conhecida como Pedreira da Toei, ela fica em Saitama, no Japão, na cidade de Yori. E, se eu não me engano, foram 96 episódios rodados na pedreira de Toei. Isso incluindo diversas séries diferentes. Isso, diversas séries, de um total de 96 episódios foram rodados dentro da pedreira. Praticamente a meca do Tokusatsu. Cara, muita safadeza, né, velho? Meu objetivo é a conquista! Pô, não tem versão pornô dos Power Rangers, não? Alguma coisa assim? Pô, porque a indústria pornográfica por aí, cara, tava refilmando tudo. Por que não fizeram ainda o Super Sentai, mano? Ó, puta temão, piada pronta já, mano. Tá ligado que do jeito que esses caras são, eles iam substituir o olho do Giodai. Quer comentar sobre qual era o predileto? Meu predileto era o Giodai, mano. Eu lembro o episódio que ele engole um míssil lá, mano. Pô, mano, eu quase chorei, cara. Giodai ia morrer, velho. Coitado do Giodai, ele era só explorado pela sociedade fascista da época, cara. Ele era obrigado a crescer os monstros. Ele não queria fazer isso, mas como ele era proletariado, sabe? Não tinha sindicato na época. Então ele era obrigado a fazer o que o pessoal mandava ele fazer. Ele não tinha culpa. Sindicato dos monstros destruidores de maquete. Isso, esses mesmo. Ele não era afiliado, coitado. Ter greve de monstro gigante, né? Recusamos a ser explodidos mais uma vez. Cara, o que eu mais curtia assistir era o Jaspion. O Jaspion e o Inspector. Eu tinha até um carrinho do Inspector. O carrinho era branco, aí você colocava um cartãozinho assim e ele se transformava, ficava vermelho. Que playboy. A gente tinha que fazer com caixa de papelão aqui em casa. Tinha muita imaginação. O Jaspion na moto branca? Não, eu nunca tive os periféricos do Jaspion. Puta, cara, aquele era o brinquedo mais clássico aqui da minha rua. Todo mundo tinha um Jaspion na moto branca. Bom, o meu predileto, como eu já disse, é o Kamen Rider. Principalmente a série Black Kamen Rider e o Kamen Rider RX. Ah, fã de merda, não sabe nem a moto que eu quero usar. É, que bosta, mano. É uma Suzuki, cara. Contente. Ah, vá, no Japão, uma Suzuki é uma Honda. Passei a Marathon. Ah, é, tem a marca também. Você que é o motoqueiro do Sons of Anarchy, devia saber que tem pelo menos três marcas de moto no Japão. É que motoqueiro do Sons of Anarchy não usa moto japonesa, né, meu querido? Mano, você já teve moto na tua vida? Eu tive uma Harley, então cala a boca. Mentiroso! Você não teve uma Harley? Merda. Não, não tive. Eu tive uma imitação. E daí? Ninguém precisa ficar sabendo. Mentiroso, cara. ainda foi no... A gente foi no boteco do motoclube lá. O cara falou que Harley era moto de viadinho. Mas Harley é moto de viadinho. Eu não tinha um. Eu uma inveja, mano. Não, eu não gosto de moto barulhenta. Ah, vá, merda. Ah, mas eu não gosto mesmo, não, cara. Ficar acordando os vizinhos, coisa desagradável. Ah, porque você pensa muito nisso, né? Bem-estar dos seus vizinhos. Quero que mais meus vizinhos se foda. Meu objetivo é a conquista! Cara, por que que a moto do Kamen Rider tinha um teto? Porra, mano, eu acabei de falar pro senhor antes de começar o podcast que eu vendi minha moto porque eu não aguentava tomar chuva, cara. Só Anton, tô falando da moto do Black Kamen Rider. Exatamente, o cara não aguentava mais tomar chuva. Botou um teto, sensacional. Sim, sim, teto solar ainda. Teto solar, é verdade. A moto branca do Kamen Rider. Isso, também. Você atravessava a parede em papel. Cara, eu me perguntava também. Perguntava porque ele tinha uma moto com teto. Tá respondido. O Alex agora tá se contorcendo na cadeira por não ter tido essa ideia antes de vender a moto. Eu tô mesmo, cara. Pior que eu tô. Pior de tudo que eu tô cheio de equipamento da moto aqui que eu esqueci de vender junto. Eu fui muito burro. Eu vou fazer o que com esse negócio ficar na bunda? Ai, já anuncia aí, ó, pra quem quiser, tiver moto, quiser comprar seus Ó, dentro um capacete de Shark, dá uma oferta aí. Tem um monte de equipamento aqui da Shoei. É, tem o bota, tem tudo aqui. Meu objetivo é a conquista! É isso aí, cara. Esse podcast, como sempre, foi uma bagunça. Não falamos nada com nada sobre o processo. Quem manja mais aí pode comentar, porque não é difícil manjar mais do que a gente. E considerações finais, Alex? Oi, eu? Isso. Nenhuma. Olha, se alguém souber de uma boneca inflável baratinha, pode falar comigo, tá? Tô comprando. Mas não pode ser usada, não, porque sabe como é que tem bichinho. Como que você faz pra higienizar a parte de dentro de uma boneca? Pô, velho, eu não sei, cara. Eu tenho uma curiosidade pra saber também. Meu sonho é ter uma boneca inflável, tá ligado? Sei lá, eu acho que você pode usar vaporizador, tá ligado? Você usa pra limpar sofá? Tô ligado. Mas vapor é um pouquinho de álcool gel. Cada geladinho deve ficar. Cara, tá legal. Ô, Menique, você tá falando com uma propriedade inacreditável, cara. Eu acho que eu pudesse pro terceiro comprar uma boneca inflável pra mim, velho. É caro, velho, é caro esse negócio. Então, o bagulho é caro mesmo, cara. Mas olha a vantagem. Não vai discutir relacionamento com você, entendeu? Vai te dar a hora que você quiser e melhor, é muda. Cara, é tipo o antigo cantor de forró, o Frank Guerra falava, mano. A bota nova. Literalmente. Ai, que sensacional a gente falando essas coisas no podcast. Desculpa, ouvinte. Então, considerações finais. Minhas considerações é que eu acho que a gente vai ter que gravar esse podcast mais pra frente de uma forma mais decente. Isso, se a gente for fazer isso, a gente tem mais aí uns 115 podcasts pra fazer isso. A gente podia convidar alguém que conhecesse do tema também, né? Era pra ter 5 participantes aqui hoje. Só que o Modeste foi fazer uma colonoscopia. Isso, aquele bagulho que enfiou a mangueirona no rabo, né? É. Caraca, ele fez a mesma limpeza da boneca, cara. Rapaz, então ele é uma boneca inflável. O Modeste é uma boneca inflável huge. Versão gorda. Ele não é gorda, aquilo é árido, hein? Que maldade com o Modeste. Um beijo no coração do Modeste, que fez uma endoscopia. Não é isso que vocês estão pensando, não. Pô, teve um carinha que fez um comentário daquele bagulho que você passou lá. Mano, o nome é muito complicado. Diz que você joga um líquido dentro do rabo e dá umas mexidas lá, tira uns bagulho muito louco lá dentro. Mano, esse troço de enfiar o troço no rabo é muito foda, velho. Só se você tiver no teu rabo o colo do útero, que ele tava falando, era um exame que você faz em mulher. Ah, é? Ah, o cara não definiu, mano, fiquei mal assustado. Meu objetivo é a conquista! Bom, é isso aí, galera. Ficamos por aqui com o podcast Whatever. E gritem Whatever. Tchau. Não, quem tem que gritar Whatever é você. É, seu idiota. Tá, eu não vou gritar Whatever. Ah, meu Deus. O cara traindo movimentos, Zé. Expulsa ele, velho. Acabou, tchau, gente. Até a semana que vem. É isso aí, cambada. Estamos aqui para a leitura de comentários. Eu, o Freud, vocês não se livraram de mim ainda. O senhor Zenon, completamente chapado. Ha, yeah, yeah. E o senhor Marcelo Soares. E aí, pessoal? Então, estamos com a leitura de comentários atrasada, né? Temos 2 podcasts para ler. Vamos para o de futebol, podcast. Não, antes, peraí. Antes da gente ir pro de futebol, deixa eu só... Tá chapado mesmo, vai. deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente acabou de gravar, de publicar um podcast sobre o Tokusatsu, né? E o Romenick falou que ele era o maior fã de Black Kamen Rider. Ele falou assim, não, eu sei até o modelo da moto. E aí quando eu perguntei se ele sabia, eu não sabia porra nenhuma. Aí depois, no e-mail, ele mandou assim que as motos do Black Kamen Rider são uma Suzuki RA-150 e uma RH-250.

É, não sei. Vou chamar Jason Statham pra... É, pois é. O que eu Jason Statham pra dar... Ele ser o da família do Han Solo e um caçador de recompensas que sai dirigindo carros em alta velocidade. O que eu sei é que o Indiana Jones malandramente, né, correu e fugiu da pedra e se safou dessa, né? Pô, foi junto, foi num pacotão, cara. Ah, Indiana Jones tá fora da brincadeira, cara. Tá fora? Tá, Indiana Jones é da Paramount. Disney, não? É da Paramount, Indiana Jones. Uia, rapaz. Ele pulou fora do barco. Mas se bem que depois do último filme, eu não sei mais se ele tá bom ou ruim. Eu também não vejo necessidade de fazer mais nada com Indiana Jones, não. Então, tanto faz. Mas, sei lá, né, que mais que a Disney, sei lá, talvez até pudesse fazer coisas legais com ele em termos de desenho, sei lá. Vamos ver o que que sai desse barraco aí. Qualquer forma, alguma coisa vai sair. Agora, pode ter certeza, os caras estão prometendo de 2 em 2 anos um filme novo. Então, preparem-se, Star Wars Ecos, que agora não vai faltar material pra vocês ou se gozarem todos, ou então mimizarem à vontade, né, xingarem muito no Twitter. Convenhamos, só um adendo aqui, convenhamos que George Lucas fez uma boa de uma aposentadoria, né? Sim, pô, o cara é podre de rico, o cara é podre de rico, ele vai continuar ganhando dinheiro em cima, tu acha que não vai? Ô, oh, ele faturou mais 2,2% das ações da Disney em cima do Star Wars. Não. Pô, vai te fuder, velho, vende, velho, vende mesmo. Ele tá dizendo que vai doar dinheiro pra projetos educacionais e cacete. Porra, vende, doa pra mim, caralho, doa pro Areva, doa. Então tá então, né, senhores, mais alguma coisa a declarar? É, não. Então... Você já vai encerrar? Vai acabar? Ué, não é não? Ah, conversa comigo, eu tô bêbado, bêbado gosto. Cara, eu gosto de conversar, velho. Comigo? Por favor. Tá, me deixa sozinho. É isso aí que vocês estão ouvindo, cara. Cara, quando fica chapado é uma merda, cara. Puta. Conversa que... comigo, Freud. Fácil, por exemplo. Vai tomar uma xícara de café, lavar essa cara e dormir, vai. Até o próximo podcast. Valeu! Começa de novo. Por quê? Agora tá gravando. Agora tá gravando. Pô, uma coisa tão particular, mano. Vai. Então, um dia eu acordei, aí eu olhei pro telhado, aquele telhadinho branco, mal pintado, cheio de rachadura. Aí um pernilongo passou, dando um rasante, zumbindo, né? Aí ele pousou na parede. Eu fiquei olhando pro pernilongo, aí ele voou de novo. Aí eu pensei, pô, mano, vou parar de beber. E aí parei. Essa é a sua história de vida... Eu não sei porque você gravou essa porcaria, velho. É. Eu achei que ia vir uma baita de uma história do porquê Alex Mas parou de beber. Nem parei porque parei, mas só por um ano só, saca? Na verdade, a intenção é evitar a destruição do planeta, manja, pra não acabar em 2012. Eu falei assim, então um ano sem beber, certo? Aí dia 1º de janeiro eu volto a encher a cara. Você tá ligado que isso não tá fazendo o menor sentido, né, cara? Pô, a destruição do mundo ou parar de beber? Você parar de beber, a destruição do mundo no contexto até faz. Cara, mas você não sabe tanto que é foda. Você entra naquelas baladinhas que tem que gastar 40 contas de consumação e você tem que beber água, velho.